¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Mais um fim de semana que começa, mais grandes músicas que vão começar a tocar aqui na Antena Web, nesta edição do Friday Night. Hoje vamos ter muita música, mas vamos começar com grandes hits dos anos 90. Vamos começar com Nabush e com Corona, também com Serena Perez. Mas para começar mesmo esta sequência, é mesmo o tema It's a Fine Day. É a primeira música que vamos ouvir de Miss Jenny. É a primeira música que vai iniciar a primeira sequência da edição de hoje do Friday Night. É só contagem de 5 para 0 e depois é sempre a subir. Bem-vindos a mais um Friday Night! 5, 4, 3, 2, 1. They leave their houses just for a short while. It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short while. Why can't we just stay forever? Yeah.

sexta-feira à noite, do sexta para sábado, como preferirem. O momento ideal para desfrutarmos, para libertarmos energias positivas, como é claro. E ao som dos melhores DJs, como por exemplo DJ Tiesto, que é o primeiro que se segue e que vai abrir então esta sequência segunda de 5 do Friday Night de hoje. Mais uma fantástica mixagem, daquelas que só mesmo DJ Tiesto sabe fazer. Por vir também mais algumas versões remix que irão compor então esta segunda sequência, música já do terceiro milénio, para conferir na segunda sequência de hoje de 5 temas do Friday Night. We'll be right back. de volta. Agora a festa é com Barcode Brothers. Vamos enviar uma mensagem e continuar a passar uma noite em grande de sexta para sábado aqui na Rádio Antena Web. Agora com mais 5 músicas para iniciar esta terceira sequência. Os Barcode Brothers com o tema SMS. Here we go! Here we go! I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS. I'm being negative. you feel the other place? Don't you feel so fine? Forever have a good time. I just wanna be happy now. The music is deep inside. So baby, can you try? Estamos quase no final desta edição do Friday Night, mas ainda há mais duas sequências de grandes músicas para curtir. Uma delas vai começar com Sash e vai ter a Fugit Breeze pelo caminho. É verdade, mais música sempre a subir para acabar esta sequência CM, para fechar então a penúltima sequência de hoje do Friday Night aqui na Rádio Antena Web. No regresso às emissões, vai ser sempre a subir agora até ao final desta edição. 5, 4, 3, 2. two, one. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? Up to us to let it shine, and if not, you'll be left behind. How much can you take? These are the brothers and sisters of the future. The others don't exist without us. How much can you take? How much can you take? lista, CM, já na penúltima sequência das 5 músicas do Friday Night de hoje. Estamos já no final desta edição, vamos ficar com mais 5 músicas. Agora que vai ser sempre a abrir pelo caminho o Prodigy em Santa Maria. Mas para iniciar a música, aliás, para iniciar a sequência última deste Friday Night, temos a música versão remix da Power of Love, cantada por Celine Dion, cantora do Canadá, aliás, e que hoje vai fechar a edição deste dia do Friday Night aqui na Rádio MTN Web. Voltamos na próxima semana, espero que aproveitem ao máximo e que estas energias positivas que as músicas de hoje vos transmitiram sirvam para as próximas 48 horas. Quanto a mim, Carlos Bonaparte, vou voltar sim, mas só na próxima sábado ou na próxima sexta, como preferirem, para mais uma edição de Friday Night. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1... Cause I'm your lady. claro. Beep, beep, beep. want you to push it back. Cooling by day, then at night, working up a sweat. Come on, girls, let's come on, girls, let's come on, girls, let's come on, girls, let's come on, girls, let's come on, girls, let's come on, girls, let's come on, girls, come on. One in a hot body show. Now push it. Not push up. Not push up. Show me, baby. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.